Um jovem detido em fiscalização da Receita Federal no posto Bom Jesus, em Medianeira, confessou que saiu de Pato Branco para comprar entorpecentes em Foz do Iguaçu com a intenção de vender a droga para comprar uma motocicleta. O rapaz disse ser morador do município de Pato Branco e estava em um ônibus que partiu de Foz do Iguaçu e que tinha como destino seu município de origem. Ele foi flagrado em posse de pouco mais de 7 quilos de maconha. A polícia, o rapaz revelou que viajou no mesmo dia de Pato Branco a Foz do Iguaçu e tinha como objetivo o tráfico de drogas. Segundo ele, R$ 1.000 ele gastou no entorpecente que estava em seu poder e que lá em Pato Branco a droga seria vendida por aproximadamente R$ 7.000. O dinheiro seria para comprar uma motocicleta, para que então ele fizesse as viagens de Pato Branco a Foz do Iguaçu de moto. Os planos foram abortados porque ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Medianeira e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.